Ocorrência sinal autorizada, colagem piscina 0, vento 220 graus 099. Livre colagem para 10, prisão para o chão. Salvador, Xanem 6312, ponto de espera da 110, pronto. Xanem 6312, alinha e mantém, capítulo 10. Alinha e mantém na 110, Xanem 6312. Vou acompanhar a ilha Cuiga, vai para Pouso, Vitor Antônio, te agradeço. Gente, Vitor Antônio, Delta, é conselheiro do presidente. Boa. Boa. Pedindo 79, decolou de Salvador 02, aciona no transponder 5170. 5170, acionado, tá 319. Ciente, decolou 202, o controle de Salvador em 120, decolou 8. 308, 3170, bom dia. A restrição 3000? A limitação, acho que foi o Super Matéria 00. Qual o que diz? Transformador Gol, está 3179, passando 2500 na Samba Mátima. Então 3179 e contato radar, Super 340, condição de Valeda. Afirmativo, Valeda. Direto, Leda da presente, então 3179. Líder do presidente, 3179, posso falar de coordenação ao centro, o nível 320? Nível 320, afirmativo, lugar de coordenação. Bem, obrigado. Chame-se a Recife 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 23, precaução 95, 1, azul, 4, turma 9. Thank you. 3-1-1, desça para 2 mil pés, ajuste no 023 e relance, pode estabilizar. 2 mil pés, 1-0-2-3, autorizando a LSX, estando 0-3-1-1, possibilidade de fazer aproximação visual, você tem que fazer visual, você vai. 4-1 na aproximação, vamos escolher a ponta do Salvador, janela 3-1-1. Aguardando, vai ter de novo. A 3-1-1, você para o curso localizador curva esquerda, para o 1-7-0. Obrigado, colega. Cheiro para o 1-7-0, 3-1-1. Resumindo para o localizador curva esquerda para 150 em forma estabilizada. Corte visual para o campo. Tá, visual para o campo, vai voando para 150-6319, obrigado. 3179, chame sempre a Recife em 1-2-8-35, ao termo 25-1. 2835-351-379, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 2171, deixa eu passar um Lima. Gol 2171, deixa o controle Salvador, sua identificação. Esse mantém a 4010, ajuste no 023. Oi, Alagoinhas, para interceptar a chegada, bom dia. Identificou, desce 4000 no 023. É tudo possível, falou de Duna. Bom, fica presente o gol 2171. Direto, bom, obrigado por 2171. Completa aproximação, teve no 895, vai 3-1-9. Teve no 895, muito obrigado pela conexão, colega, é 3-1-9. Correto. Salvador, Xenai 3-1-9, bom dia, sinal pistão 0, Campanita. Xenai 3-1-1, registro de estimamento no 023. Continua aproximação, é na 3-1 de curso. No 023, sétima, 3-1-9. M3-1-2, chame sempre em cifra, 1-2-6, decimal 8-5, alterno 2-5, decimal 4-5. 5-2-5-4-5, M3-1-2, obrigado. Pronto. Sobre a posição na 0, Ocean, M3-1-1. Do Jet Wolf. Parabéns, Wolf, Juliette Wolf, controle Salvador. Temos CT de Paris. Xanana 311, Salvador 13, Brigada à direita, time Salvador Salvador, 121, decimal 90. Apagão 6080, poderá aprovar o destino? Relação, acho que eu vou. 2171, tá cruzando agora 6.000 para 4.000, solicita se possível direto 1 ou ainda 7. Sequenciamento com a esquerda, pela 190, o limite é a radial 290 do VR, senhor. Esquerda, com 190, limitada a radial 200 do VR, eu vou 2171. 290, radial. 290. Aguarde meu profissional para a interceptação. 2.000 com 1.023, aguardando o vetor, 2171. 1.230, deixa manter 4.000 testes. 4.000, 2.30. Mesmo com 160 mais grande redução. Sempre em redução. 0, Chocotão de Salvador, sua identificação, B se mantém, 050, ajuste 1023, 8, pela presença. 050, 1023, está solicitado na presença da idade composta, nosso passageiro com exposição, pressão alta, 82 anos de idade. Toma da presente, o Xanem 250 está livre de gestão de velocidade e altitude. Excelente, Duna, e solicito atendimento médico imediato na Toma da Presidente. Xanem 250, confirme a posição do passageiro no... Aplicando. Entrou na 1 alta. 1 alta, gente. Para o curso localizador, pro 060 intercepto localizador. 060 para o localizador, 062. 060, sexo masculino do passageiro. Agilizando a Lima, tem cabeceira no zero, 3304. Obrigado, bom dia. Chanteiro no meio do decimal 3304, vento 950 graus, 0 alto, autorizado de decolagem, pista 1-0. Autorizado decolagem, está 3304. 7. Tem uma reportagem para cancelamento? Pode ter condições, boa rotatória do presente. Cancela da presente, boa rotatória. Cancelar 21228, voa no rotatório da presente. Deixa eu manter a 15005, ajuste 1023. Cancela da rotatória, 15005, ajuste 1023, iniciado. E, Salvador, muito bom dia, bom. 2 estabilizado na 230, autorizado por posição no 0, vento no 40 graus, 099, posicionamento no 023. E 604, decolagem 29, com controle de Salvador 120, décimo 80. Camarão, controle Salvador 2080, tá 3304. Salvador 3304, bom dia, cruza 2000, Marmoro 1, Elefa. 3304, contato Radar, subanilo 360, pós 2000, direto Elefa. Pós 2000, direto Elefa, acendendo 360, tá 3304. Oi. Vem 3304. Considero 3304. 230, Salas 31, libera direita, chame Salas Salvador. Cuida 21, 2190. A direita 2190, Gonçalo, ou 230. Descido 2000 pés, ajuste no 023, livre LS, recorte estabilizado. Quando tiver condições, voa na prova 065 para o curso do localizador. 0065 autorizado, LS 3304, 0, bom dia, 3663, até o ponto de espera no 0, pronto. 0, vamos para a sua posição de 11 horas, 7.5 milhas, rumo sul-oeste, mantendo o número 1.500 pés, gravato 9 Lima, não tem que dar só a aproximação. Decolado, aos 3 marchas no controle de salvo turno, 2.0.8. 6.507, complete aproximação, chamo torno no 8.95. 9.5, já foi. Bom, foi o Salvador, bom dia, 3.3. Isso é a Lima? Isso é a Lima. Deixa eu iniciar a redução para aproximação, a fim de evitar espera na rotatória. Este é o brasileiro aqui, já viu? É 3.63, contato radar, subanível 340, direto letra. Direto letra, 340, 36, letra. Inicialmente, mantém a posição em aguarde, que o Thiago fez. Posso ler, vamos com a posição 3.63. Pode ler, tá ótimo. Ok, obrigado. Tá, meu quilo, Serra Lima, Shelly 3. Visual com o quanto? Quilo, Serra Lima? Ah, você batendo, quilo, Serra Lima, visual. Gente, eu não tô indo no 8, decimal 9, quilo, Serra Lima. Estou indo no 8, 9, 5, quilo, Serra Lima. Salvador, bom dia, Papão Meu Quilo, Serra Lima. Papão Meu Quilo, Serra Lima, autorizado final 17, reporte na Travesa Rima. Sete, autorizado final da 17, reporte na Travesa Rima, Quilo, Serra Lima. Filhote Golf, reporte na rotatória para transferência 14. Se alicia, então reporte visual com alicia. daria para nos autorizar a ponte, pô? Aguarde coordenação, tá? 3663. Obrigado, tá. Ale, motorizado com instrução 7, o vento no 70 graus, 099. Apenas confirmando, veria condições de checar se o passageiro poderia desembarcar a cadeira de rodas e prosseguir para o atendimento da infraero? Negativo, o médico será que já aborda. Ciente, chame só o Leão 21219. O chileno de corpo, eu quero ser lido a presente para a coordenação. Oscar, a Lima tem cabeceira 17. Kilo Serra Lima, Salas 45, poderia fumar parte, queira prosseguir? Pode ir para a direita. Gente, libera a direita, deixa eu falar a sequência dele. Gente, libera a direita, deixa eu falar a sequência dele. Autorizado a decolagem, Chega o centro do CIF, 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 128, 35, 25, 1, 8, 3, 6, 3, vamos lá. Controle Salvador, 73896, bom dia. Na perna do vento da 17. Esquerda, Serra Rocioca. Comédio 1, 050, 023, informação Mike, 73896. Charles Franco, confirmando a senhora, transponder 0147. Confirmo, estacionado 0147, Sérgio Franco. O Sérgio Franco informa que recebeu na repetidora 0107. A gente vai fazer a modificação e tentar acionar novamente 0147, Sérgio Franco. Utilizado base e a parte final, Thiago Sérgio. Passarei final, Thiago Sérgio. Alô, Thiago Fiora, motorizado em toque e arremetida, pista no 7, vento 170 graus, 109. Você vem fazer arremetida no 7, Thiago Fiora. Thiago Fiosca tocou e arremeteu aos 5-2. Curva a critério, reporte final no 7. Reporte final no 7, Thiago Fiosca. favor, 2071. Para B1, meu pé, registro no 023, livre LS, a parte estabilizada. 2023, autorizado LS, 3896. Alta 197, Serra Gufiosca. Autorizado, está permitido pistola 7, Serra Gufiosca. Vento 180 graus, 119. Autorizado, está permitida 197, Serra Gufiosca. Eu estou correndo até o 57, estou usando o colar esquerdo e ingressando na perna do vento, que chama 7. Cheio da perna do vento, no 7, perna do vento. Na final 1-0, pela hora, perna do vento, agora vamos para a gira abaixo. 095, obrigado. Base Sierra Golf Oscar. 1094, este é o controle Salvador, sua identificação. Esse mantém a nível 050, ajuste no 023, chegada a Bomé de Onda. Gosto 0, 0, 3, Bomé de Onda, 0 abaixo.